BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, aqui na Rádio Boa Nova, numa parceria com o Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira. Nesta edição, contamos com a presença e participação de João Brito, de 25 anos, que é natural de Coimbra, é o próprio que nos vai também falar um pouco mais acerca de si, acerca da sua presença e o percurso até chegar à BLC3. A altura de saudarmos o João. Olá João, seja muito bem-vindo à Rádio Boa Nova, a este espaço BLC3, Ciência no Interior. Olá, boa tarde. Então, João, convidava-o a falar um pouco mais de si, sei que tem 25 anos e é de Coimbra. Exatamente, como disse, portanto tenho 25 anos, sou de Coimbra, tirei a licenciatura em Línguas Modernas, mais especificamente inglês e espanhol, neste caso pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Portanto, domina aí na perfeição essas gosto línguas. Gosto de pensar que sim. Gosto de pensar que sim, mas certamente que sim, não é? Portanto, fez essa licenciatura, já foi há muito tempo? Eu terminei em 2015. Portanto, ainda recente, não é? Sim. E quando seguiu esta área, as línguas modernas, qual é que era a sua perspectiva? Sempre gostou, sempre, enquanto mais jovem, sempre gostou das línguas e de seguir-se por esta via? Sim, acho que todos passamos um bocadinho por aquela fase em que não sabemos o que queremos fazer. Verdade. Não é? Quando temos uma idade, queremos fazer uma coisa, quando somos mais velhos, queremos fazer outra. Mas, no meu caso, não foi diferente, foi igual. Só que desde que era criança, sempre gostei de ver filmes, desenhos animados, começa animações. Começa sempre por aí, não é? Começa sempre por aí, sim. E depois tentar perceber o que eles dizem também, não sim, é? Sim, também. Sem ler as legendas. Porque no meu caso, isso acontecia muito com desenhos animados só em inglês, pois. Mesmo sem legendas. O que fazia com que eu tivesse que me esforçar um bocadinho mais. Uhum. E até fosse procurar o significado de algumas palavras. Muito bem, portanto, logo desde miúdo teve esta apetência para as línguas. Sim. Chegada à altura de escolher, então, o ensino superior, tinha que se decidir, certo? Exatamente. E optou, então, pelas línguas modernas. Em termos de saída profissional, qual é que era a sua ideia ou o que é que este curso lhe permite fazer? Uma das saídas principais é mesmo a área do ensino. Ser professor, e até foi por aí que eu optei, não tanto por vontade, mas por necessidade, e foi por aí que eu optei. No entanto, aquilo que eu tinha mais em mente e aquilo que eu gostaria principalmente de fazer era ser tradutor. Muito bem. E esse, por exemplo, é o objetivo. Porque esta licenciatura permite isso mesmo. Sim. Tradutor chegou a ter alguma atividade desse género? Não, antes de ir para o LC3. E também foi justamente essa, ou uma das razões que me levaram a vir para a BLC3. A BLC3. Portanto, terminou a sua licenciatura em 2015, não encontrou trabalho, foi isso? Não, encontrei. Encontrou? Encontrei, não tanto na área que eu queria, como disse, que era mais a área da tradução, mas na área do ensino. Chegou a ser professor? Sim, ah, durante cerca de 3 anos. Pronto, mais ou menos. Já tem também essa experiência, não é? Sim, exatamente. Dava aulas lá em Coimbra? Bem, assim que eu acabei a licenciatura, tive informação por parte de um amigo que ele mesmo estava a dar aulas de inglês online, nomeadamente a pessoas de origem chinesa. Muito bem. E eu, ao início, fiquei um bocadinho cético, mas experimentei, dei-me bem e por lá fiquei durante 3 anos. Portanto, aulas online. Sim, online, exatamente. Portanto, a partir de casa, no seu conforto, exatamente. Conseguia sim. fazer ali marcações e... Tinha que ajustar um bocadinho os horários, porque por causa da diferença de horário, mas de resto, corria tudo bem. E como lhe disse, apesar de não ser algo que eu queria fazer de início, eventualmente acabei por gostar, aprender a gostar de o fazer, mas ainda não é aquilo que mais me realiza profissionalmente. Claro. E já agora que falou, que o seu colega lhe falou dessa situação, de dar aulas, sobretudo a chineses, era fácil a comunicação? Eles falariam já inglês e queriam aprender português? Depende. Havia vários níveis e depois as aulas também tinham que ser adaptadas consoante o nível de cada um. Mas mesmo o nível mais baixo tinha pelo menos um comando mínimo da língua. Uhum. Nem que fosse para ter uma conversa básica. Básica. Para eles conseguir passar alguns conhecimentos. Muito bem. Portanto, sim. 3 anos ligados ao ensino online. Como é que daí o João deu este pulo até à BLC3? Ou foi logo no imediato ou ainda há aí algo no seu caminho em que houve outra situação profissional? Eu para além de dar aulas online, também dei aulas mesmo em sala de aula, no contexto das atividades extracurriculares, com algumas IPSS de Coimbra, neste caso. As AECs. As AECs, exatamente, mais conhecidas como AECs. Não tanto tempo, eu comecei primeiro a dar as aulas online e então depois, a meio desse percurso, é que eu comecei a dar as aulas a crianças. Mas que o inglês? Também inglês, sim. Também inglês. E também lá na sua zona de residência? Sim, mas neste caso mais a redor de Coimbra, mas na zona. Facilitava, não é? Estava praticamente em casa. Exatamente. Facilitava. Sim. João, como é que depois então surgiu esta... Como é que surgiu a BLC3 na sua vida? Já tinha ouvido falar? Não. Até porque ela está no distrito de Coimbra, mas não será do conhecimento de toda a gente, não é? Como é que surgiu este contacto? No meu caso também não conhecia. Não conhecia de todo. Como eu já tinha dito, o ensino foi mais por necessidade, não por vontade, e portanto eu nunca deixei de procurar outra saída profissional que me satisfizesse mais. Neste caso, encontrei uma proposta para um estágio profissional da BLC3 mais direcionada para a área de tradução e decidi aceitar. Exatamente. Uma proposta online também, na internet, viu essa proposta. Essa proposta. Sim. E decidi aceitar. E candidatou-se. Candidatei-me. Exatamente. Portanto, para estágio profissional. Portanto, que iniciou quando? Em finais de fevereiro. Portanto, o dia não tenho bem a certeza, mas foi finais de fevereiro. Sim, ainda que já estejamos no mês de agosto, mas é um recém-chegado à BLC3, sim, não é, João? Poucos meses. Na BLC3 está integrado no Departamento de Comunicação. Exatamente. E Marketing. Sim. O que é que... O que é que faz? Quais são as suas tarefas? Comunicação e marketing estão ligadas também à sua área de formação? Principalmente, o que eu faço no Departamento de Comunicação e Marketing é dar apoio geral à comunicação. E depois também, um bocadinho mais direcionado para a área para a qual eu fui contratado, não é? Que é a tradução e correção, tanto no âmbito da própria comunicação como da entidade em geral. Mas resumidamente é isso que muito eu bem, faço. Muito bem, mas João, para percebermos melhor, portanto, faz de alguma forma faz suporte geral, mas também faz tradução. Exatamente. O que é preciso traduzir na BLC3? Documentos que vêm do exterior para a BLC3, também documentos da BLC3 algumas para o exterior? Algumas publicações. Também das redes sociais. Exatamente. Porque a BLC3 é um campus aberto, exato, não é? E é reconhecida a nível do país e também a nível internacional. Este estágio profissional é por quanto tempo? 9 meses, até novembro. Já vai aí com quantos meses? Com 5, 6 meses, sim. Mais ou menos a meio. E o que é que está a achar? Estou a gostar bastante. Que balanço é que faz desta possibilidade que a BLC3 lhe está a dar e que o João está a abraçar, que é então no âmbito deste estágio profissional? Está a gostar? Estou a gostar bastante, até porque vai de encontro mais aquilo que eu queria fazer, que era a área da tradução. E, portanto, por esse aspecto, em termos de realização profissional, está a ser satisfatório. E depois o ambiente também é muito bom, os colegas também são excelentes, portanto a integração está a ser bastante boa. Não está sozinho neste departamento? Não, tenho mais uma colega, sim, a Maria, que penso que já cá esteve também. É provável, Maria, é provável que sim, já têm passado por cá vários elementos, vários colaboradores da BLC3, é natural que a Maria também já tenha passado por cá. Também presumo que o João seja o responsável pela realização das notas de imprensa, que também chegam à rádio de hora em quando, é isso? Também sim, mas em conjunto, sim, com todo o departamento, neste caso com a minha colega, mas sim, participo também na edição e na revisão desse tipo de... Cabe-vos a vocês também a gestão das redes sociais? Sim, também não é? Exatamente. Porque sim, é preciso que a BLC3 comunique com o exterior, e sei que a BLC3 está também presente nas redes sociais. Exatamente. Tem um site também, também são vocês que fazem a gestão dos conteúdos do site. Somos nós também. A Maria um bocadinho mais pelo lado do design, até porque é mais a área dela. É um bocadinho já mais... me recordo da Maria. É, pronto. Pronto, então como eu estava a dizer, a Maria mais pelo lado do design, não é? E o João é mais o conteúdo informativo mais, e a tradução que é, preciso, que é preciso fazer. Partilhamos um bocadinho essa tarefa, mas mais eu mais virado para o conteúdo, ela mais virada para a parte do design. Sim. Muito bem, portanto o João é de Coimbra, não conhecia a BLC3, só conheceu a partir daquela proposta que viu e a que respondeu e que foi aceite, não é? Correu bem, mas isto tudo alterou um bocadinho a sua vida, certo? Sim. As suas rotinas, o João teve que se mudar para cá. Exatamente, sim, tive que mudar para a residência da BLC3, mas por acaso pensei que fosse mais difícil, até porque, apesar de Coimbra não ser uma cidade muito grande, é sempre uma cidade, não é? Maior que, neste caso, a Oliveira do Hospital, ou até mesmo Lagares da Beira, que é uma Beira, vila. É que o João não se mudou propriamente para a cidade de Oliveira, mudou-se para Lagares, não é? Lagares, sim, que sim. Sim, no Campos, pois. Próprio Campos. Muito bem, então praticamente está ali ao mesmo dia lado. De noite. Sim. Mas ao fim de semana tem a oportunidade de ir até a casa, não é? Também não é assim tão longe. E também se bater uma saudadezinha maior, num instante se põe em casa. Não é? Estamos no mesmo distrito, não é? Mas o que é certo é que alterou um pouco a sua vida, as suas rotinas. Portanto, o João realiza este estágio profissional mais ou menos ali até outubro, novembro. Novembro. E a partir daí, João, que perspectivas é que tem, junto até dos superiores da BLC3, já lhe deixaram escorregar algum tipo de informação sobre o facto de o João poder continuar a fazer parte da equipa, já como um dos da BLC3? Eu espero continuar, porque até como disse, estou bem integrado, não só no tipo de trabalho que faço, mas também com a equipa. Portanto, se assim o permitir, eu gostaria de continuar. Gostaria todo de o gosto. Continuar, exatamente. É? De continuar a fazer parte desta equipa da BLC3. O João já confessou que não conhecia a BLC3, conheceu a partir daquele anúncio. Quando veio até cá, ou quando fez uma pesquisa na internet, que rapidamente online nos expomos no outro sítio, o que é que achou? O que é que pensou? Que era quase irreal um espaço destes numa zona do interiorzinho de Portugal? Sim, de certa maneira sim, até porque a ideia que eu tinha é que este tipo de projetos, este tipo de iniciativas ou de associações, neste caso, estariam mais estabelecidas em grandes cidades e não tanto no interior. E por isso fiquei surpreendido, não só pelas instalações também, mas pelas valências que a associação tem. Então os projetos que está a desenvolver, exatamente. Não é? E ali também estão concentrados muitos jovens, muitas mentes inteligentes, não é? Podemos dizer assim, portanto também muitos investigadores, certamente lida com eles diariamente para o apoio geral que é preciso dar a toda a equipa. Claro que junto dos seus amigos lá de Coimbra, a BLC3 será tema de conversa de hora em quando. Que opinião é que partilha com eles? Bem, da parte deles, quando eu falo da BLC3 é um bocadinho a mesma que eu tinha. Não é que, não é, que é possível algo... Tentas trazer então, cá. É uma ideia. Não é? Sim, sim. Eles ficaram igualmente surpreendidos, como eu, mas ficaram bem impressionados. Mas com aquilo a informação que eu lhes tenho passado, ficaram curiosos. Muito e bem. Para mim isso é bastante importante. E os seus familiares também. É que é curioso como é que alguém da capital do distrito, não é, encontra uma saída profissional no limite, num dos limites do distrito, que é o concelho de Oliveira do Hospital, nomeadamente em Lagares da Beira, não é? Acaba por ser por vezes surreal pensar nisso, não é? Sim. Como é que alguém da capital do distrito tem que se deslocar para o interior do distrito para arranjar, para encontrar aquela solução profissional que tanto desejava, sim, não é? Que no caso o João está a fazer aquilo que gosta. Exatamente. Verdade. Sim. João, foi um gosto também tê-lo por cá, portanto vejo que tem vontade de continuar na BLC3, está então a realizar este estágio profissional, agarrou com todas as forças esta possibilidade que a BLC3 lhe deu. Muito obrigada por também ter vindo à Boa Nova a participar neste espaço BLC3 Ciência no Interior. Muitos sucessos. Obrigado e por me terem recebido. Muito bem, João, João Daniel da Costa Brito, de 25 anos, natural de Coimbra, também a fazer parte da equipa BLC3, integra o Departamento de Comunicação e Marketing com funções de suporte geral e ligadas à criação de conteúdo literário, traduções e correções do Departamento e da entidade. Nós ficamos por aqui neste espaço BLC3 Ciência no Interior. Até ao próximo programa. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3 Ciência no Interior.